andecidismoral.com.br. Pode passar o tempo e passar, o mundo pode acabar. Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar. Eu vou te amar e pra sempre eu vou te amar. E do seu lado tudo fica bem mais fácil. Quero dormir e acordar no seu abraço. Não tem coração que aguente. Isso é mais um do Leozinho do Piseiro. Deitado na cama te olhando pelo espelho. Você atrasada no banho lavando cabelo. Você é tão linda. Conversa depois do café. Todo dia amanheço chorando na mesma mulher. Pode passar o tempo e passar, o mundo pode acabar. Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar. Eu vou te amar e pra sempre eu vou te amar. Pode passar o tempo e passar, o mundo pode acabar. Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar. Eu vou te amar e pra sempre eu vou te amar. Fica bem mais fácil. Quero dormir e acordar no seu abraço. E do seu lado tudo fica bem mais fácil. Quero dormir e acordar no seu abraço. Vai segurando. Sucesso, Leozinho do Piseiro. Aguenta, coração. Deitado na cama te olhando pelo espelho. Você atrasada no banho lavando cabelo. Você é tão linda, tão linda. Toda vez que eu te vejo sem roupa eu fico sem ar. Nem parece que a gente é casado há alguns anos, sei lá. Nossas conversas depois do café. Todo dia amanheço chorando na mesma mulher. Pode passar o tempo e passar, o mundo pode acabar. Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar. Eu vou te amar e pra sempre eu vou te amar. Pode passar o tempo e passar, o mundo pode acabar. Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar. Eu vou te amar e pra sempre eu vou te amar. Fica bem mais fácil. Quero dormir e acordar no seu abraço. E do seu lado tudo fica bem mais fácil. Quero dormir e acordar no seu abraço.